vida. Nós dois e uma simples história de amor. Enquanto essa estrada estiver florida, sonhamos, querida, somos dois, seguindo na vida, sentindo que em próximo dia diremos talvez, com os olhos brilhando de felicidade, somos dois, somos Amor.